Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 12. Estou cheio de admiração e reverência ao ler essas palavras. Obrigado por estar aqui comigo desta maneira. Obrigado por estar aqui com todos nós. Milhões de pessoas têm lido as palavras nestes diálogos, milhões mais as lerão. Estamos imensamente agradecidos a ouvir você e a nossos corações. Meus seres queridos, sempre estive em seus corações. Dá-me prazer que agora possam sentir na verdade que estou aí. Sempre estive com vocês, nunca os deixei. Sou vocês, vocês são eu, e nunca nos separaremos, jamais, porque isso não é possível. Entretanto, em alguns dias me sinto terrivelmente sozinho, em alguns momentos, sinto que brigo esta batalha sozinho. Isso é porque, deixaste-me, meu filho. Abandonou sua consciência de mim. Não obstante, se houver conhecimento sobre mim, nunca pode estar sozinho. Como posso conservar meu conhecimento? Leve a outro seu conhecimento. Não convertendo ninguém, mas através do exemplo. Sei a fonte do amor que eu sou nas vidas de todos outros. Porque eu que der aos outros, darei a você. Porque só há um de nós. Obrigado. Sim, você me deu esse indício anteriormente. Ser a fonte. Disse que algo que deseja experimentar em mim, terei que ser a fonte disso na vida de outros. Sim. Este é o grande segredo. Esta é a sabedoria sagrada. Faz aos outros o que faria para ti. Todos seus problemas, todos seus conflitos, todas suas dificuldades ao criar uma vida em seu planeta de paz e de alegria estão apoiados em seu fracasso para compreender esta instrução simples e segui-la. Compreendo-o. Uma vez mais, você diz tão evidente e claramente que compreendo. Cuidarei de não voltar a perdê-lo nunca. Não pode perder isso, não tem como acontecer. Lembre-se sempre. Obrigado. Posso te fazer algumas perguntas a mais sobre a alma? Tenho um comentário geral a mais que fazer sobre a vida, como a está vivendo. Por favor. Acaba de dizer que, em ocasiões, sente como se lutasse sozinho nesta batalha. Sim, que batalha? Foi uma forma de falar. Não acredito. Acredito que foi um indicador real do que você e muitas pessoas pensam da vida. Tem na cabeça a ideia de que é uma batalha, que há alguma espécie de luta que, em certas ocasiões, me pareceu ser assim. Não é dessa maneira inerentemente, e não tem que parecer dessa maneira, nunca. Perdoe-me, mas fica difícil acreditar. Exatamente por esse motivo, esta não foi sua realidade, porque fará real o que cria que é real. Digo isto, nunca tive a intenção de que sua vida fosse uma luta, e não tem que ser, nem agora nem nunca. Dei-te as ferramentas para criar a realidade mais grandiosa. Simplesmente, escolheu não as usar, ou para ser mais preciso, utilizou de forma inadequada. As ferramentas às que me refiro aqui são as três ferramentas da criação. Em nosso diálogo atual falamos bastante sobre elas. Sabe quais são? Pensamento, palavra e atos. Bem, lembrou, em uma ocasião inspirei ao Mildred and Clay, uma mestra espiritual minha, para que dissesse, vocês nasceram com o poder criativo do universo na ponta da língua. Esta é uma afirmação com implicações surpreendentes, como é esta verdade de outro de meus mestres, o que acreditar, isso receberá. Estas duas afirmações têm que ver com o pensamento, e a palavra. Outro de meus mestres disse isto sobre ação, o princípio é Deus, o final é a obra. A obra é Deus criando, ou Deus experimentando. Disse isso no livro 1, o livro 1 entreguei através de ti, meu filho, da mesma maneira como todos os grandes ensinos foram inspirados por mim, e entregues através de formas humanas. Os que permitem que essas inspirações os comovam, e as compartilhem publicamente sem temor, são meus melhores mestres. Não estou seguro de que eu me colocaria nessa categoria. As palavras que foram inspiradas para compartilhar, comoveram a milhões. Milhões, meu filho. Foram traduzidas em 24 idiomas. Chegaram a todo mundo no que te apoiaria para conceder o estado de grande mestre. Me apoiaria nas próprias ações, não nas próprias palavras. Essa é uma resposta muito sábia. Minhas ações nesta vida não falam bem de mim, e, com segurança, não me qualificam como mestre. Acaba de considerar como fracassados, metade dos mestres que viveram em todos os tempos o que está dizendo. Estou dizendo o que disse através do Judith Schuckman em um curso em milagres, ensina o que tem que aprender. Acredita que deve demonstrar perfeição, antes de poder ensinar como alcançá-la? Embora tenha cometido vários dos que chama enganos, mais que alguns, demonstraste também grande valor ao continuar esta conversação comigo. Grande insensatez, porque insiste em se rebaixar dessa maneira? Todos vocês o fazem. Cada um de vocês. Negam sua própria grandeza da mesma maneira que negam minha existência em vocês. Eu não. Nunca neguei, o quê? Bom, não recentemente, digo-te que antes que cante o galo, terá me negado três vezes. Cada vez que seu eu pensa que é menor do que na verdade é, é me negar. Cada palavra a respeito de seu eu que te rebaixa, é me negar. Cada ação que surge através de seu eu que completa uma função não boa ou suficiente, ou carência ou insuficiência de qualquer tipo é também uma negação. Não só em pensamento, não só em palavra, mas também em ações. Realmente ou não deixe que sua vida represente nada que não seja a melhor versão da maior visão que tenha tido a respeito de quem é agora. Qual é a maior visão que tiveste do seu eu? Acaso não é que algum dia seria um grande mestre? Bom, acaso não é assim? Sim. Então, que assim seja, e assim é, até que o negue uma vez mais. Não voltarei a negá-lo. Não o fará. Não. Demonstra-o. Demonstrá-lo. Demonstra-o. Demonstrá-lo. Demonstra-o. Como? Diga, neste momento, sou um grande mestre. Adiante, diga-o. Sou, verá, o problema é que tudo isto se publicará. Estou consciente de que tudo o que estou escrevendo neste bloco de papel aparecerá impresso em alguma parte. Pessoas na teoria lerão isto. Teoria. A. Tente Beijing. De acordo, China também. Esse é meu ponto. Pessoas estiveram me perguntando, me pressionando sobre o livro 3, há um mês de que se publicou o livro 2. Tratei de explicar por que me tomou tanto tempo. Tratei que compreendessem o que é sustentar este diálogo, quando as pessoas sabem que todo mundo está observando, esperando. Não é quão mesmo com o livro 1 e o livro 2. Ambos foram diálogos sustentados em um vazio. Nunca soube que seriam livros. Sim, sabia, em seu coração, sabia. Possivelmente esperava que fossem, agora sei, e é diferente escrever neste bloco. Porque agora sabe que todos lerão cada palavra que escreva. Sim, agora você deseja que diga que sou um grande mestre. Fica difícil dizer frente a todas estas pessoas. Desejas que te diga que o faça em particular? Pensa que é assim como te habilita? Pedi que você declarasse quem é em público precisamente porque aqui está em público. A ideia foi que o dissesse publicamente. A declaração pública é a forma mais elevada de expressar uma visão. Vive a melhor versão da maior visão que tenha tido a respeito de quem é. Começa a vivenciá-la, declarando-a publicamente, o primeiro passo para fazer aquilo que você diz. E sobre modéstia, o que há, em relação ao decoro? É apropriado declarar nossa melhor ideia a respeito de nós mesmos a todas as pessoas que vemos? Todos os grandes mestres o têm feito. Sim, mas não com arrogância, que tão arrogante quer dizer eu sou a vida e o caminho. Isso te parece bastante arrogante? Disse que nunca voltaria a negar-me outra vez, entretanto, passaste os últimos 10 minutos tratando de justificar-se. Não estou te negando. Aqui estamos falando sobre minha maior visão de mim. Sua maior visão de si sou eu. Isso é quem sou. Quando nega a melhor parte de si, nega-me. Dir-te-ei, antes que amanheça me negará 3 vezes. A não ser que não o faça. A não ser que não o faça. Isso é correto. Só você pode decidir. Só você pode escolher. Conhece algum mestre que tenha sido um grande mestre em particular? Buda, Jesus, Krishna, todos foram mestres em público, não é assim? Sim. Não obstante, há grandes mestres que não são muito conhecidos. Minha mãe foi uma deles. Você o disse anteriormente. Não é necessário ser muito conhecido para ser um grande mestre. Sua mãe foi uma precursora, uma mensageira, alguém que preparou o caminho. Preparou-te para o caminho, te mostrando dito caminho. Você também é um mestre. Tão bom mestre como sabe que foi sua mãe. Aparentemente, ela nunca te ensinou a te negar a si mesmo, não obstante, isto é o que você ensinará a outros. Oh, desejo-o muito. Isso é o que quero fazer. Não o deseje. Possivelmente não tenha o que deseje. Se simplesmente declara que o deseja, assim ficará, ficará desejando-o. De acordo. Muito bem. Não o desejo, escolho-o. Assim está melhor. Assim está muito melhor. Agora, o que escolhe? Escolho ensinar a outros a nunca negarem a si mesmos. Bem, que mais escolho ensinar? Escolho ensinar a outros que nunca neguem Deus, porque te negar é negar-se a si mesmos, e negar-se a si mesmos é negar a ti. Bem. Escolhe ensinar isto acidentalmente, quase por acaso, ou escolhe ensinar isto em forma grandiosa, como um propósito. Escolho ensiná-lo como um propósito, grandiosamente, como a fez minha mãe. Minha mãe ensinou a nunca negar a meu eu. Ensinou-me isso todos os dias. Foi a maior animadora que tive. Ensinou-me a ter fé em mim mesmo, e em ti. Devo ser um mestre assim. Escolho ser mestre de todas as grandes sabedorias que minha mãe me ensinou. Ela converteu toda a sua vida em um ensino, não só as suas palavras. Isso é o que faz a um grande mestre. Tem razão, sua mãe foi uma grande mestra. Tem razão em sua verdade suprema. Uma pessoa não tem que ser amplamente conhecida para ser um grande mestre. Estava te provando. Queria saber até onde chegava com isto. Cheguei até onde se supunha que chegaria. Chegou aonde chegam todos os grandes mestres a sua própria sabedoria. A sua própria verdade. Esse é o lugar ao que sempre deve ir, porque esse é o lugar para o que deve te voltar, de que deve vir enquanto ensina ao mundo, sei. Isto eu sei, e qual é sua própria verdade mais profunda a respeito de quem é? Eu sou, um grande mestre, um mestre da verdade eterna. Já compreendeu? Dito com calma, falado com suavidade. Aí o tem. Conhece essa verdade em seu coração, e só diga o que sente seu coração. Não vangloriando, e ninguém o escutará como um vangloriador. Não ficando gabando-se, e ninguém o escutará como um presunçoso. Não batendo no peito, mas sim abrindo seu coração, e nisso há uma grande diferença. Em seu coração todos sabem quem são. São uma grande bailarina, ou um grande advogado, ou um grande ator, ou um grande jogador de primeira base. São um grande detetive, ou um grande vendedor, ou um grande pai, ou um grande arquiteto. Um grande poeta, ou um grande líder, um grande construtor, ou um grande curador. Cada um deles é uma grande pessoa, em seu coração, todos sabem quem são. Se abrirem seu coração, e compartilham com outros o desejo de seu coração, encherão ao mundo com sua magnificência. Você é um grande mestre. De onde supõe que provém esse dom? Você. Então, quando declara que é quem é, simplesmente está declarando quem sou eu. Declare-me sempre como uma fonte, e a ninguém importará que se declare grandioso. Entretanto, você sempre insistiu em que me declare como uma fonte. Você é a fonte de tudo que sou eu, o grande mestre com o que está mais familiarizado em sua vida disse, eu sou a vida e o caminho, ou disse também, todas estas coisas vêm para mim do Pai. Sem o Pai, eu não sou nada. Disse também, eu e o Pai somos um. Compreende? Só há um de nós. Exatamente. Isto nos leva de novo à alma humana. Posso fazer agora mais perguntas sobre a alma? Adiante. De acordo. Quantas almas existem? Uma. Sim, no sentido mais amplo. Entretanto, quantas individualidades do que é tudo há? Eu gosto dessa palavra aí. Eu gosto da forma em que empregou essa palavra. A energia única de toda a energia se individualiza em muitas partes diferentes. Eu gosto disso. Agrada-me. Quantas individualidades criou? Quantas almas há? Não posso responder isso em termos compreensíveis para você. Tente é um número constante, um número que se altera, um número infinito. Criou novas almas depois do grupo original? Sim, é um número constante. Sim, é um número que se altera. Sim, é um número infinito. Sim, criei mais almas, e não o tenho feito. Não compreendo. Sei. Então, me ajude, o que você disse de fato? Disse o quê? Então, me ajude, Deus. Ah, inteligente. De acordo, compreenderei isto, embora seja o último que eu faça. Portanto, me ajude, Deus. Ajudarei. Está muito decidido, portanto te ajudarei, embora te advirto que é difícil de captar ou compreender o infinito de uma perspectiva que é finita. Entretanto, tentaremos. Friamente. Sim, friamente. Bom, comecemos notando que sua pergunta infere que existe uma realidade chamada tempo. Na verdade, não existe tal realidade. Só há um momento, e esse é o momento eterno do agora. Todas as coisas que aconteceram que estão acontecendo agora, e que acontecerão, estão acontecendo neste momento. Nada aconteceu antes, porque não há antes. Nada acontecerá depois, porque não há depois. Existe sempre, e unicamente este momento. No este momento das coisas, eu estou mudando constantemente o número de formas em que eu me individualizo. Eu gosto de sua palavra. É, portanto, sempre diferente, e sempre o mesmo. Porque só existe o agora, o número de almas é sempre constante. Entretanto, devido a que te agrada pensar do agora em termos de agora, e então, sempre está mudando. Tocamos neste tema anteriormente, quando falamos da reencarnação, e das formas de vida inferiores, e sobre como retornam as almas. Porque eu sempre estou mudando, o número de almas é infinito. Não obstante, em qualquer ponto no tempo, este parece ser finito. Sim, há novas almas no sentido de que se permitiram a si mesmos, tendo alcançado a consciência final, e unificando-se com a realidade final, para esquecer voluntariamente tudo, e começar de novo, decidiram mover-se a um novo lugar na roda cósmica, e algumas escolheram ser almas jovens outra vez. Entretanto, todas as almas formam parte do grupo original, porque todas estão sendo criadas. Foram criadas, serão criadas, no momento único do agora. Portanto, o número é finito, infinito, cambiante, e não cambiante, dependendo de como o veja. Devido a esta característica da realidade final, frequentemente me chamam o movedor imóvel. Eu sou isso que sempre se move, e que nunca se moveu, está mudando sempre, e que nunca mudou. Muito bem. Compreendo-o. Nada é absoluto contigo. Exceto que tudo é absoluto. A não ser que não o seja. Exatamente. Precisamente. Compreende-o. Bravo. A verdade é que acredito que sempre o compreendi. Sim. Exceto quando não o compreendi. Isso é correto. A não ser que não o seja. Exatamente. Quem é o primeiro? Não, o que é o primeiro? Quem é o segundo? Então, você é Abbott, e eu sou Costello, e tudo é como um espetáculo de variedades cósmico. Exceto quando não o é. Há momentos, eventos que possivelmente deseje tomar muito seriamente, a menos que eu não. A menos que você não. Então, retornando de novo ao tema das almas, esse é um grande título para um livro, O Tema das Almas. Talvez o escrevamos. Está brincando? Já o fizemos. A não ser que não o tenhamos feito. Isso é verdade. A não ser que não o seja. Nunca se sabe. Exceto quando se sabe. Compreende? Está captando isto? Agora você está recordando como é na verdade. Está divertindo-se com isto. Agora está voltando a viver levemente. Está se iluminando. Isto é o que quer dizer iluminação. Calmo. Muito calmo, o que significa que está excitado. Isso se chama viver na contradição. Falou sobre isto em muitas ocasiões. Agora, retornando ao tema das almas, qual é a diferença entre uma alma velha e uma alma jovem, um corpo de energia? Isto quer dizer, uma parte de mim pode conceber-se a si mesmo como jovem ou velha, dependendo do que escolha depois de alcançar a consciência final. Quando retornam à roda cósmica, algumas almas escolhem ser almas velhas, e outras escolhem ser jovens. Na verdade, se a experiência chamada jovem não existisse, tampouco poderia existir a experiência chamada velha. Algumas almas escolheram ser chamadas jovens, e outras, ser chamadas velhas, para que a alma única, que na verdade é tudo o que é, pudesse conhecer-se a si mesmo completamente. De maneira similar, algumas almas escolheram ser chamadas boas, e outras mais, exatamente pelo mesmo motivo. Por esta razão, jamais se castiga uma alma, porque desejaria a alma única castigar uma parte de si, por ser uma porção da unidade. Tudo isto se explica de uma maneira formosa no livro de contos infantis A Pequena Alma e o Sol, que o expõe com simplicidade, para que a entenda uma criança. Tem uma maneira de expressar as coisas com tanta eloquência, de articular conceitos extremamente complexos com tanta claridade que inclusive um menino pode compreendê-los. Obrigado. Formularei outra pergunta a respeito das almas. Existem as almas gêmeas? Sim, mas não da maneira em que vocês imaginam. O que é diferente? De uma maneira romântica, decidiram que a alma gêmea significasse a outra parte de vocês. Na verdade, a alma humana. A parte de mim que se individualiza, é muito maior do que imaginaram. Em outras palavras, o que eu chamo de alma, é maior do que acredito. Muito maior. Não é o ar que há em uma habitação. É o ar que há em toda a casa. E essa casa tem muitas habitações. A alma não está limitada a uma identidade. Não é ar na sala de jantar. Não é a alma dividida em dois indivíduos chamados almas gêmeas. Não é o ar na sala e a sala de jantar, mas sim é o ar em toda a mansão. Em meu reino há muitas mansões. Embora seja o mesmo ar que sopra ao redor em, e através de toda a mansão, o ar das habitações de uma mansão pode sentir-se mais perto, pode entrar nessas habitações, e dizer a que se sente perto. Então, agora compreende que só há uma alma. Entretanto, o que vocês chamam de alma individual é enorme, ronda sobre em, e através de centenas de formas físicas. ao mesmo tempo. Não existe o tempo. Só posso responder isto dizendo, sim, e não. Algumas das formas físicas que toma a sua alma estão vivendo agora, conforme entendem vocês. Outras se individualizam em formas que são agora o que vocês chamam mortos. Algumas outras tomaram formas que vivem no que vocês chamam de futuro. Tudo está acontecendo neste momento, é óbvio, não obstante, sua artimanha chamada tempo serve como uma ferramenta, lhes permitindo o maior sentido da experiência realizada. Então, estas centenas de corpos físicos, que minha alma tomou? É uma palavra interessante a que empregou. São todas elas minhas almas gêmeas. Isso é mais preciso que a forma em que estiveste empregando o termo, sim. Algumas de minhas almas gêmeas viveram anteriormente? Sim. Como você o descreveria, sim. Espera. Acredito que acabo de captar algo aqui. São estas, partes de mim que viveram antes, o que agora descreveria como minhas vidas passadas, um bom pensamento. Está compreendendo? Sim. Algumas dessas são as outras vidas que viveste anteriormente, e algumas não o são. Outras partes de sua alma estão tomando corpos que estarão com vida no, que vocês chamam seu futuro. Outras mais estão encarnadas em formas viventes diferentes em seu planeta, neste momento. Quando se encontra com uma destas almas, pode experimentar uma sensação imediata de afinidade em ocasiões, inclusive pode dizer, com segurança passamos juntos uma vida anterior, e terá razão. Passaram uma vida anterior juntos, com a mesma forma física ou como duas formas no mesmo contínuo espaço-tempo. Isto é fabuloso. Isto explica tudo. Sim, explica. Exceto uma coisa, que coisa é essa? Quando acabo de saber que passei uma vida anterior com alguém, simplesmente sei, sinto-o em meus ossos, entretanto, quando os menciono, não sentem nada disto. Por quê? Isto é porque confunde o passado com o futuro. Ou passou outra vida com elas, não se trata só de uma vida passada. É uma vida futura. Precisamente, tudo está acontecendo no momento eterno do agora, e tem consciência de que, em um sentido, ainda não aconteceu. Então, por que elas não recordam também o futuro? Estas são vibrações muito sutis, e alguns de vocês são mais sensíveis a elas que outros. Também, é diferente de uma pessoa a outra. Pode ser mais sensível à sua experiência passada ou futura com uma pessoa que com outra. Isto geralmente significa que passou esse tempo enorme com parte de sua alma ocupando o mesmo corpo em troca, quando existe ainda essa sensação de haver se conhecido anteriormente, mas não uma sensação muito forte. Isto pode significar que compartilharam o mesmo tempo juntos, mas não o mesmo corpo. Talvez foi. Ou será marido? E esposa, irmão, irmã, pai, e filho, amante, e ser amado. Estes são vínculos fortes, e é natural que volte a senti-los quando se encontrarem de novo pela primeira vez nesta vida. Se o que está dizendo é verdade, isto explicaria um fenômeno que algumas vezes ficava sem explicação, o fenômeno de mais de uma pessoa neste tempo de vida que asseguram recordar ter sido Joana B. Arc ou Mozart ou alguma outra pessoa famosa do passado. Sempre pensei que isto era uma prova para aqueles que dizem que a reencarnação é uma doutrina falsa, porque, como poderia mais de uma pessoa assegurar ter sido a mesma pessoa anteriormente? Agora compreendo que isto é possível. Tudo o que aconteceu é que vários seres sensíveis, agora ocupados por uma alma, estão recordando, voltando uma vez mais a serem membros. A parte de sua alma individual que era, é agora Joana de Arc. Santo céu! Isto termina com todas as limitações, e faz possíveis todas as coisas. No futuro, no minuto que me apanhe dizendo isso é impossível, saberei que tudo o que estou fazendo é demonstrar que há muitas coisas que não sei. Isso é algo bom para se lembrar. Uma coisa muito boa que se recordar. Se podemos ter mais de uma alma gêmea, isso explicaria como é possível que experimentemos esses intensos sentimentos de alma gêmea com mais de uma pessoa no curso da vida, e mais de uma pessoa de uma vez. Assim é. Então, é possível amar a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É óbvio. Não, não. Refiro a essa classe de intenso amor pessoal que no geral reservamos para uma pessoa, ou, ao menos para uma pessoa de uma vez. Por que quereria reservar o amor? Por que desejaria o ter em reserva? Porque não é correto amar a mais de uma pessoa dessa maneira. É uma traição. Quem te disse isso? Todos. Todos me dizem isso. Meus pais me disseram isso. Minha religião me diz isso. Minha sociedade me diz isso. Todos me dizem isso. Estes são alguns desses pecados do pai que se transmitem ao filho. Sua própria experiência te ensina uma coisa: que amar a todos plenamente é o melhor que pode fazer. Entretanto, seus pais, seus mestres, e os ministros lhe dizem outra coisa: que só pode amar a uma pessoa de uma vez dessa maneira. Aqui não só falamos de sexo. Se considerar uma pessoa tão especial como a outra de qualquer maneira, frequentemente lhe fazem sentir que traiu a outra. Correto. Exato. Assim é como o determinamos. Neste caso, não está expressando amor verdadeiro, a não ser alguma variedade falsificada. Em que medida se permitirá ao amor verdadeiro expressar-se dentro do marco da experiência humana? Que limites teremos? Na verdade, alguns diriam que devemos que fixar nessa expressão. Se todas as energias sexuais e sociais se liberassem sem restrição, qual seria o resultado? A liberdade social e sexual total é renunciar a toda responsabilidade ou a sua culminação absoluta? Qualquer tentativa para restringir as expressões naturais de amor é uma negação da experiência e da liberdade, e, portanto, uma negação da alma em si, porque a alma é a liberdade personificada. Deus é liberdade, por definição, porque Deus não tem limite, e não tem restrição de nenhuma classe. A alma é Deus, miniaturizado. Portanto, a alma se rebela ante qualquer imposição de limitação, e morre uma nova morte cada vez que aceita limites de fora. Neste sentido, o nascimento em si é uma morte, e a morte um nascimento, porque no nascimento, a alma se encontra estreitada dentro das terríveis limitações de um corpo, e, com a morte, escapa de novo dessas limitações. Faz isto mesmo durante o sonho. Ao voltar para a liberdade, a alma voa, e se regozija uma vez mais com a expressão, e a experiência de sua verdadeira natureza. Não obstante, pode expressar-se e experimentar-se sua verdadeira natureza enquanto está com o corpo. Essa é a pergunta que formula e nos leva ao motivo e propósito da vida em si. Se a vida com o corpo não é outra coisa que uma prisão ou uma limitação, então que bem pode resultar disto, e qual pode ser sua função, muito menos sua justificativa? Sim. Suponho que é o que estou perguntando. Pergunto-o em nome de todos os seres que têm sentido as limitações terríveis da experiência humana. Neste momento não falo das limitações físicas, sei que não refere a elas. Refiro às limitações emocionais e às psicológicas. Sim, sei. Compreendo, apesar disto, todas suas preocupações se relacionam com a mesma pergunta mais ampla. Sim, de acordo. Permita-me terminar. Toda a minha vida me senti profundamente frustrado pela inabilidade do mundo em permitir amar a cada pessoa exatamente da maneira que desejei fazê-lo. Quando era jovem, não devia falar com estranhos nem dizer coisas inapropriadas. Lembrança que, em uma ocasião, quando caminhava pela rua com meu pai, encontramos a um homem pobre que pedia moedas. Imediatamente senti lástima pelo homem, e desejei lhe dar alguns centavos que tinha no bolso. Meu pai o evitou, e me fez seguir adiante. Lixo, disse. É só lixo. Assim etiquetava meu pai as pessoas que não viviam de acordo com suas definições do que significava ser humano de valor. Depois, lembro de uma experiência de meu irmão maior que já não vivia conosco, e que não lhe permitiram entrar na casa na véspera de Natal, devido a uma discussão que tinha tido com meu pai. Eu amava meu irmão, e desejava que estivesse conosco essa noite, mas meu pai o deteve na porta, ele proibiu entrar na casa. Minha mãe estava arrasada. Era seu filho de um matrimônio anterior. Eu estava simplesmente perplexo porque não podíamos amar ou querer a meu irmão em véspera de Natal, simplesmente devido a uma discussão. Que tipo de desacordo podia ser tão mal que lhe permitisse arruinar o Natal, quando inclusive as guerras se suspendiam durante uma trégua de 24 horas? Meu pequeno coração de 7 anos suplicava sabê-lo. Quando cresci, aprendi que não era só a ira que evitava que o amor fluísse, mas também o temor. Por esse motivo não devíamos falar com os estranhos, mas não só quando fomos meninos indefesos, mas também sendo pessoas adultas. Aprendi que não era correto conhecer e saudar em forma aberta e gostosa as pessoas estranhas, e que deviam seguir-se certas regras de etiqueta com as pessoas que acabávamos de conhecer. Nada disto tinha sentido para mim. Desejava saber tudo a respeito dessa nova pessoa, e queria que ela soubesse tudo sobre mim, mas não era assim. As regras diziam que tínhamos que esperar. Agora, em minha vida adulta, quando chegou a sexualidade, aprendi que as regras são inclusive mais rígidas e limitantes. Ainda não o compreendo. Descobri que só desejo amar e ser amado, que só desejo amar a todos da maneira que me pareça natural e da forma que me agrade. Não obstante, a sociedade tem suas regras e seus regulamentos sobre tudo isto, e são tão rígidos que inclusive se a outra pessoa em volta está de acordo tendo uma experiência, se a sociedade não estiver de acordo, a esses dois amantes lhes chama maus, e estão predestinados ao fracasso. O que é isso, e por que é tudo isso assim? Você mesmo disse o temor. Tudo é devido ao temor. Sim, mas justifica-se todos esses temores? Acaso estas restrições e limitações só são apropriadas devido aos comportamentos de nossa raça? Por exemplo, um homem conhece uma mulher mais jovem, apaixona-se por ela, ou sente luxúria e deixa a sua esposa. Utilizo só um exemplo. Abandona a esposa e aos filhos. Ela tem 39 ou 40 anos, e nenhuma habilidade para trabalhar, ou, pior ainda, um homem de 68 anos, abandona uma mulher de 64 anos, porque se apaixona por uma mulher mais jovem que sua filha. Supõe que o homem que descreve deixou de amar a sua esposa de 64 anos. Bom, com toda segurança agiu como se já não a amasse. Não. Não é a sua esposa quem não ama, e por isso trata de escapar. Trata de escapar das limitações que sente que lhe impuseram. Oh, tolices! É a luxúria, pura e simples, é um velho louco que simplesmente trata de recuperar sua juventude, desejando estar com uma mulher mais jovem, incapaz de controlar seus apetites infantis, e de manter sua promessa de casal que permaneceu a seu lado durante todos os anos difíceis e de escassez. É óbvio. Descreveu-o perfeitamente. Entretanto, nada do que disse mudou nada do que eu disse. Virtualmente, em todo caso, este homem não deixou que amar a sua esposa. São as limitações que sua esposa lhe impõe, ou as que ele impõe à mulher mais jovem, que não tem nada a ver com ele. Se ele permanecesse ao lado de sua esposa, aconteceria a revolta. O ponto que trato de estabelecer é que a alma sempre se rebelará ante a limitação, de qualquer tipo. Isso é o que tem feito surgir a todas as revoluções na história da humanidade, não só a revolta, que faz que um homem abandone a sua esposa, ou que uma esposa de repente abandone o seu marido. A propósito, isto acontece também. Certamente, não está a favor da abolição total das limitações do comportamento, de qualquer classe. Isso seria anarquia do comportamento, ou caos social. Com toda segurança, não está advogando para que as pessoas tenham aventuras ou um matrimônio aberto. Nem advogo nem não advogo por nada. Não estou a favor ou contra nada. A raça humana continua tratando de me fazer um Deus a favor ou em contra, e eu não sou isso. Simplesmente observo que há. Só vejo que vocês criam seus próprios sistemas de correto e incorreto, a favor e contra, e observo se suas ideias atuais em respeito a isso lhes servem, dado o que dizem que escolhem e desejam como espécie e como indivíduos. Em relação à pergunta sobre o matrimônio aberto, não estou nem a favor nem contra este. Se o tiverem ou não, isso depende do que decidam dentro e fora de seu matrimônio. Sua decisão sobre isso cria quem você é em relação com a experiência que chamam matrimônio. Porque, como te disse, cada ato é um ato de autodefinição. Ao tomar qualquer decisão, é importante assegurar-se de que seja respondida a pergunta correta. A pergunta relacionada com o chamado matrimônio aberto, por exemplo, não é: teremos um matrimônio aberto em que se permita o contato sexual de ambas as partes com pessoas fora do matrimônio? A pergunta é: quem sou eu, e quem somos nós em relação com a experiência chamada matrimônio? A resposta a essa pergunta será encontrada na resposta à pergunta suprema da vida: quem eu sou? Ponto. Em respeito a algo, em relação com algo, quem sou? E quem escolho ser? Como tenho dito repetidas vezes neste diálogo, a resposta a essa pergunta é a resposta para todas as perguntas. Deus, isso me frustra. A resposta a essa pergunta é tão ampla e tão geral que não responde nenhuma pergunta. Na verdade, então, qual é sua resposta a essa pergunta? De acordo com estes livros, de acordo com o que você parece estar dizendo neste diálogo, eu sou o amor. Isso é quem realmente sou. Excelente! Aprendeste. Isso é correto. Você é amor. Amor é tudo o que há. Portanto, você é amor, eu sou amor, e não há nada que não seja amor. O que há sobre o temor é isso, que vocês não são. O temor é evidência falsa, que parece real. O temor é o oposto ao amor que vocês criaram em sua realidade, para poder conhecer experimentalmente isso que são. Isto é o que é verdade no mundo relativo de sua existência em ausência disso que você não é. Isso que você é, não o é. Sim, sim, falamos sobre isto várias vezes em nosso diálogo. Entretanto, parece como se você evadisse minha queixa. Eu disse que a resposta à pergunta de quem sou, que é amor, é tão ampla, que não proporciona uma resposta, não é nenhuma resposta a quase nenhuma outra pergunta. Diz que é a resposta a toda pergunta, e eu digo que não é a resposta a nenhuma, muito menos a uma pergunta tão específica como o nosso matrimônio deve ser um matrimônio aberto. Se isso for verdade para você, é porque não sabe o que é o amor. Alguém sabe. A raça humana tratou que averiguá-lo desde o começo do tempo, o qual não existe. Sim, sim, o qual não existe, sei. É uma forma de me expressar. Deixe-me ver se posso encontrar, utilizando sua forma de te expressar, algumas palavras, e alguma forma para explicar o que é o amor. Magnífico! Isso é maravilhoso! A primeira palavra que vem à minha mente é ilimitado. Isso que é o amor, é ilimitado. Estamos onde nos encontrávamos quando iniciamos este tema. Dando voltas em círculos. Os círculos são bons. Não os repreenda. Continua formando círculos ao redor da pergunta. Formar círculos é bom. Repetir é bom. Revisar e afirmar de novo é bom. Em ocasiões me impaciento. Em ocasiões. Isso é bastante engraçado. De acordo, continua com o que está dizendo. O amor é isso que é ilimitado. Não tem princípio nem final. Não tem antes nem depois, o amor sempre foi, sempre é, e sempre será. Portanto, o amor é também sempre. É a realidade sempre. Agora mencionamos de novo outra palavra que utilizamos anteriormente, a liberdade. Se o amor for ilimitado sempre, então, o amor é livre. O amor é isso que é perfeitamente livre. Agora, na realidade humana, encontrará sempre a busca por amar, e ser amado. Descobrirá que sempre desejará que esse amor seja ilimitado. Descobrirá que sempre desejará poder ser livre para expressá-lo em cada experiência do amor, procurará a liberdade, e que esta seja ilimitada e eterna. Nem sempre conseguirá, mas isso é o que procurará. Procurará isto, porque isso é o que é o amor, e em algum lugar profundo, sabe, porque você é amor. E através da expressão do amor, estão procurando conhecer, e experimentar quem, e o que é você. É vida que expressa vida, amor que expressa amor, Deus que expressa Deus. Portanto, todas estas palavras são sinônimos. Pense nelas como a mesma coisa, Deus, vida, amor ilimitado, eterno, livre. Algo que não seja uma destas coisas não é nenhuma destas coisas. Você é todas essas coisas, e, cedo ou tarde, procurará experimentar-se como todas estas coisas. O que significa cedo ou tarde? Depende de quando dominar seu temor. Como eu disse, o temor é evidência falsa, que parece real. É isso que você não é. Procurará experimentar isso que você é, quando acabar de experimentar isso que você não é. Quem deseja experimentar o temor? Ninguém deseja experimentá-lo, ensinam-lhe a experimentá-lo. Uma criança não experimenta temor. Pensa que pode fazer tudo. Uma criança não experimenta falta de liberdade. Pensa que pode amar qualquer um. Uma criança não experimenta falta de vida. As crianças acreditam que viverão eternamente, e as pessoas que agem como crianças pensam que nada pode machucá-las. Uma criança não conhece perversidade, até que as pessoas adultas ensinam a essa criança coisas perversas. Assim as crianças vão por ali nus, e abraçando a todos, não pensando nada sobre isto. Se simplesmente as pessoas adultas pudessem fazer o mesmo. As crianças fazem isso com a beleza da inocência. Os adultos não podem recuperar essa inocência, porque quando os adultos se despem sempre está presente o sexo. Sim. É óbvio, Deus proíbe que o sexo seja inocente, e se experimente livremente. Na verdade, Deus sim o proibiu. Adão e Eva eram perfeitamente felizes correndo nus no jardim do Éden, até que Eva comeu a fruta da árvore do bem e o mal. Então você nos condenou a nosso estado atual, porque todos somos culpados desse pecado original. Eu não fiz tal coisa. Sei. Entretanto, tive que atacar aqui a religião organizada. Trata de evitar isso, se puder. Sim, devo fazê-lo. Os devotos fanáticos organizados têm muito pouco senso de humor. Aí vai de novo. Lamento. Estava dizendo que como espécie, vão se esforçar por experimentar um amor ilimitado, eterno e livre. A instituição do matrimônio foi seu intento de criar eternidade. Com isto, concordaram em serem companheiros durante a vida. Entretanto, isto foi pouco para produzir um amor que fosse ilimitado e livre, por que não? Se o matrimônio se escolher livremente, acaso não é uma expressão de liberdade? Dizer que alguém vai demonstrar seu amor sexualmente só com seu cônjuge não é uma limitação, é uma escolha. Uma escolha não é uma limitação, é o exercício da liberdade. Sim, enquanto essa continue sendo a escolha. Bom, tem que ser. Essa foi a promessa. Sim, e ali é onde começa o problema. Ajude-me com isto. Olhe, pode chegar o momento em que deseja experimentar uma especialidade de alto grau em uma relação. Não que uma pessoa seja mais especial para você que outra, mas sim a forma que escolhe para demonstrar a uma pessoa a profundidade do amor que sente por todas as pessoas, e pela vida em si é única para só essa pessoa. Na verdade, a forma em que agora demonstra amor a cada pessoa que ama é única. Não demonstra seu amor exatamente da mesma maneira a duas pessoas. Porque é uma criatura, e um criador de originalidade, tudo o que cria é original. Não é possível que nenhum pensamento, palavra ou ação se duplique. Não pode duplicar, só pode originar. Sabe por que não são iguais dois flocos de neve? Porque é impossível para eles sê-lo. Criação não é duplicar e o criador só pode criar. Por esse motivo, dois flocos de neve não são iguais nem duas pessoas são iguais nem nenhuma duas coisas são iguais, ou universo. E tudo o que há, em este, existe. em forma singular e na verdade não há nada igual. Esta é a dicotomia divina de novo. Tudo é singular, entretanto, tudo é um. Exatamente. Cada dedo de sua mão é diferente, entretanto, tudo é a mesma mão. O ar em sua casa é o ar que está em todas as partes, não obstante, o ar de uma habitação a outra não é o mesmo, mas sim se sente marcadamente diferente. O mesmo acontece com as pessoas. Todas as pessoas são um, entretanto, não há duas pessoas iguais. Portanto, não poderia amar a duas pessoas da mesma maneira, embora o tentasse, e nunca desejaria fazê-lo, porque o amor é uma resposta única a isso que é único. Quando demonstra seu amor para uma pessoa, faça-o de uma maneira em que não pode fazê-lo com outra pessoa. Seus pensamentos, palavras e ações, suas respostas, são literalmente impossíveis de duplicar, cada uma é diferente, assim como é a pessoa pela que tem estes sentimentos. Se tiver chegado o momento em que deseje esta demonstração especial com uma pessoa somente, então, escolhe-a, como diz. Anuncia, e declara. Não obstante, faça sua declaração um anúncio momentâneo sobre sua liberdade, não sua obrigação contínua. O amor verdadeiro sempre é livre, e a obrigação não pode existir no espaço do amor. Se considerar uma promessa sagrada, e inquebrável, sua decisão de expressar seu amor de uma maneira particular a só uma pessoa, pode chegar o dia em que experimentará essa promessa como uma obrigação, e se ressentirá dela. Entretanto, se considerar esta decisão não como uma promessa que se faz só uma vez, mas sim como uma escolha livre, feita uma e outra vez, nunca chegará esse dia de ressentimento. Recorda isto, só há uma promessa sagrada, e esta quer dizer, e viver sua verdade. Todas as outras promessas são perdas da liberdade, e isso nunca pode ser sagrado, porque liberdade é quem é você. Se perder a liberdade, perde a seu eu, e isso não é um sacramento, é uma blasfêmia.